Vambora! Eu olhei pra você e saquei, vamos! O futuro da gente foi totalmente diferente. Respirei, me acalmei, esperei, atirei. Fui tão pertinente que acertei na sua mente. Tive que esperar você se soltar do menino lá pra te paquerar. Sem culpa, sem culpa. Foi ele falhar, te decepcionar, pra te stalkear e te conquistar. Sem culpa, sem culpa. O beijo foi tão bom que a perna balançou, porque a respiração falhou. Me segurei pra não desrespeitar seu chão, mas foi revelador. E não teve perdão, foi bem no coração, um tiro de canhão de amor. Eu conheci seu cão, seu quarto e me amansou. Porque a respiração falhou. Me segurei pra não desrespeitar seu chão, mas foi revelador. E não teve perdão, foi bem no coração, um tiro de canhão de amor. Eu conheci seu cão, seu quarto e me amansou. Pra você e saquei, o futuro da gente foi totalmente diferente. E atirei, fui tão pertinente que acertei na sua mente. Tive que esperar você se soltar do menino lá pra te paquerar. Sem culpa, sem culpa. Foi ele falhar, te decepcionar, pra te stalkear e te conquistar. Sem culpa, sem culpa. Vambora! O beijo foi tão bom que a perna balançou, porque a respiração falhou. Me segurei pra não desrespeitar seu chão, mas foi revelador. E não teve perdão, foi bem no coração, um tiro de canhão de amor. Eu conheci seu cão, seu quarto e me amansou. O beijo foi tão bom que a perna balançou, porque a respiração falhou. Me segurei pra não desrespeitar seu chão, mas foi revelador. E não teve perdão, foi bem no coração, um tiro de canhão de amor. Eu conheci seu cão, seu quarto e me amansou. Que sempre foi seu. Veste as minhas roupas pra dormir no frio. Lembra no altar que me prometeu que seria eterno e me daria um filho. Hoje eu pensei na gente o dia inteiro, até chorei lembrando no chuveiro. E quando deixei você pela primeira vez, eu estou ligado em modo avião, porque mais ninguém tocou meu coração do jeito que tem que ser. Hoje fez mais um mês sem seu amor. Sem seu amor, sem sentir sabor, sem perspectiva, sem calor, sem caminho, sem enxergar cor, sem ar, sem usar o anel, sem sorriso, sem o meu troféu, sem motivo, sem olhar pro céu, sem carinho, sem lua de mel, sem bar. Volta, volta, volta. Veste as minhas roupas pra dormir no frio. Lembra no altar que me prometeu que seria eterno e me daria um filho. Volta pro lugar que sempre fosse. Veste as minhas roupas pra dormir no frio. Lembra, lembra, lembra, lembra, lembra. Seria eterno e me daria um filho. chuva, sem calor, sem caminho, sem chega cor, sem ar, sem usar o anel, sem sorriso, sem o meu troféu, sem motivo, sem olhar pro céu, sem carinho, sem lua de mel, sem par. Volta pro lugar! Fecha as minhas roupas pra dormir no frio. Lembra no altar, lembra no altar que me prometeu que seria eterno e me daria um filho. Volta, volta, volta, volta pro, volta meu bebê, que sempre foi seu. Fecha as minhas roupas pra dormir no frio.